Alô? No momento não posso atender. Deixe seu recado após o sinal. Assim que eu puder, retorno à ligação. Obrigada.